Iemanjá é Dona Janaína que vem. Iemanjá é muita tristeza que vem. Se você quiser amar, se você quiser amor, vem comigo a Salvador para ouvir Iemanjá cantar. Se quiser amar, se você quiser amor, vem comigo a Salvador para ouvir Iemanjá a cantar.